A paz do Senhor, irmãos, irmãs, com gratidão ao Senhor, nós vamos continuar meditando na Sua palavra. Muita gratidão. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Temos que agradecer por cada dia que o Senhor nos dá. Agradecer. Nos alegrarmos, regozijarmos no Senhor, em tudo darmos graça. Espero que você tenha tido um dia abençoado, um sábado abençoado, cheio da presença de Deus. E se não teve, essa é a hora de você voltar o seu pensamento, o seu coração para o Senhor e receber as dádivas que Ele tem, sobretudo, e a maior é a dádiva da Sua presença. A presença de Deus em nossas vidas é como uma terra prometida, é como uma vida prometida, uma vida abundante, prometida e eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a devocional que nos foi enviada e logo em seguida vamos continuar nossa meditação em Josué capítulo 13. Essa meditação é do site melhorcomdeus.com.br. E diz assim: tudo está sob o controle de Deus. Você está ansioso quanto ao futuro? Mesmo que os governantes pareçam confusos, perdidos e atordoados com a crise, Deus está no controle. Mesmo que a economia esteja trôpega, e os prognósticos econômicos sejam pessimistas, Deus está no controle. Mesmo que a crise internacional seja medonha, Deus está no controle. Mesmo que você esteja no miolo ou em meio de uma terrível tempestade, Deus está no controle. Não fique ansioso quanto ao futuro. Coloque seus temores aos pés do Senhor e Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu já vou ler o texto, mas pensando um pouquinho nessa devocional, quero dizer a todos: a pastora Margarete está no geral bem, apresenta alguns sintomas, um quadro que foi já explicado pela médica de cabeça e pescoço, médico também, um médico e uma médica. Entre eles, o cansaço excessivo, algumas dores, um comprometimento muito agudo, na vitamina, acho que é D, né? Então, tem alguns elementos aí que nós esperamos que melhorem assim que ela for operada do câncer na tireoide. Peço as suas orações. Como falei a primeira vez, falo a segunda. Nós estamos reagindo da seguinte maneira quando voltamos do consultório médico. Primeiro, ao invés de ficar ansioso, ansiosos, ansiosa quanto ao futuro, estamos louvando a Deus juntos, estamos orando, estamos agradecendo e esperando no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro, diz a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós estamos assim, a pastora está assim. É necessária a retirada da tireoide toda e nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Por um lado, estamos nesse fervor genuíno. Por outro lado, não entramos nessa onda do negacionismo. Não vamos negar nada. Não vamos negar que haja uma enfermidade. Não vamos negar que essa enfermidade precise de uma cirurgia, que um órgão precise ser retirado, e que isso traz um desconforto. Vem trazendo um desconforto. Traz um desconforto pré-operatório, certamente alguns dias depois, algum tempo, vou colocar assim porque não sou médico, algum tempo depois algum desconforto talvez aconteça. Mas a médica disse que nós podemos até voltar para casa, ela poderá voltar para casa em alguns dias. 3 dias ela já poderá estar em casa, se tudo ocorrer bem. Então, nós estamos confiando no Senhor. Eu repito, primeiro, louvando e bendizendo, sem falsa espiritualidade. Louvando mesmo, adorando mesmo, confiando mesmo, orando, buscando, esperando nele. Ela, que está com esse quadro, e eu também do lado, porque sofremos juntos. A pessoa que está enferma sofre pela enfermidade. Quem está próximo sofre pela solidariedade, né? Pela empatia, pelo amor. Por um lado, uma verdadeira espiritualidade que nos leva a entregar tudo nas mãos de quem pode tudo, que é o Senhor. Por outro lado, não negando, não caindo numa espécie de... É a mesma ideia, né, de uma falsa religiosidade, onde você nega a enfermidade, nega que tenha dor, nega que tenha cansaço, nega que tenha desconfortos. Não, isso é mentira. Então, não tem nada disso. Conto com a oração dos irmãos e das irmãs. Penso que, eu repito o que a médica falou, o médico e a médica, e também outras pessoas com quem tivemos contato da área. Esse não é o câncer mais agressivo, longe disso. Então, se tudo correr bem, vamos superar essa questão, tá bem? Isso não está, não entendo errado isso. Então, não significa que a pessoa não está com cansaço e tudo mais que eu falei, né? Nem significa que nós estamos festejando a enfermidade. Seria uma doença, né, pior ainda. Então, estamos cientes da necessidade e confiando em Deus. Então, não é o caso de exagerar nem na ansiedade e nem exagerar no quadro, e nem exagerar tipo de enfermidade, no tipo de tumor, e também não exagerar na espiritualidade, um tipo de religiosidade que é falsa, negando as coisas. Não. Quando dói, dói. Quando cansa, cansa, né? Mas nós confiamos no Senhor, tá bem? Então, agradeço os irmãos e as irmãs. Ah, foi criado um grupo de oração. Se você quiser fazer parte, entre em contato conosco, e nós poderemos encaminhar você para esse grupo de oração que está sendo orientado dessa maneira. Tá bem? Está sendo orientado dessa maneira. E nem para mais, nem para menos. Só aquilo que é, né? Porque Deus é. Então, por favor, venha fazer parte dessa corrente de oração. Nós oramos uns pelos outros por centenas de motivos, dezenas de motivos. Então, vamos orar por mais esse motivo também. Tá bom? Não estamos apavorados, não estamos exagerados e não estamos. Ah, que bom, que maravilha, que ótimo, né? Ficar no hospital. Não. Eu, particularmente, detesto, né? É uma das últimas vocações que eu teria, né? Pessoa da família amada trabalha com isso, eu acho que eu não aguentaria trabalhar 3 dias, né? E ver as pessoas lá passar necessidade, sangue e tal. Quando no pastorado, a gente é obrigado e faz com prazer. Vai visitar, vai acompanhar, vai na UTI e faz com prazer. Mas aí é um trabalho diferente, é um trabalho pastoral, né? Mas o trabalho hospitalar mesmo, do médico, da enfermeira, né? Dos profissionais todos da área, aí já é outra coisa, né? Tá? Que Deus os abençoe também, que Deus os use como instrumentos. E todos os dias, todos nós estamos, praticamente todos, né? Todos os dias, muitos de nós precisam de ajuda nessa área. E que o Senhor utilize os profissionais de saúde como instrumentos para a nossa, bênção também. Tá bom? Joia! Eu também pude fazer isso porque o nosso capítulo é um capítulo gostoso, embora não seja muito complexo. É um capítulo que fala sobre a distribuição dos territórios conquistados. Lembre que foram mais de 30 reis, 31 reis conquistados. Então, pelo menos 31 cidades pequenas, médias, grandes, e todo um território, né, de Canaã. Os reis que foram vencidos por Moisés, vimos no capítulo anterior, os reis que foram vencidos por Josué, e agora Israel tem que ocupar a terra prometida. Então é bonito ver isso que acontece, e nós vamos ler sobre isso. Nesse momento aqui de Josué 13, Josué estava com quase 100 anos de idade, aproximadamente 100 anos de idade, e Caleb no vigor dos seus 85 anos. Você pode acompanhar isso no próximo capítulo que nós vamos repartir. Tá bom? Você vai ver essa datação. Então, Josué já chegando à idade centenária e Caleb quase lá com 85, uma diferença aí de 15 anos. E agora nós vamos ver as terras conquistadas serem distribuídas. E a região da Transjordânia, E para quem foi distribuída? Nesse capítulo vai falar da tribo de Ruben, da tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Essas duas tribos e meia, ainda pelas mãos de Moisés. Nós já mencionamos mais de uma vez, e agora Josué cumpre. A orientação foi dada por Moisés, né? Antes de atravessar o Jordão, porque ele não atravessa, e agora chegou a hora de ocupar de fato a região. Muito bem, vamos lá. A leitura a partir do versículo 1. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia, Yahvé falou com ele: Eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Estas são as regiões que faltam ser possuídas, todas as províncias dos filisteus e dos gesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, lá ao sul, irmãos, até o território de Ecrom, ao norte, toda essa região considerada como Cananeia. Olha a extensão. Abrange as terras dos aveus, isto é, dos cinco príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Olha a Gaza aí. Resta ainda, desde o sul, todo o território dos cananeus, desde Ará, dos sidônios, até Afec, a região dos amorreus. E dos gibeeus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Hamate. E, finalmente, faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefot-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. 9 tribos e meia, com 2 e meia, vai dar 12, né? Tá bem, já? Então, vamos ver essa divisão nos próximos capítulos. Versículo 8. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Yahvé, lhes havia determinado. Essas terras iam desde Aroer, na margem do ribeiro Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. O seu território incluía ainda Gileade, bem como a região onde os gesuritas e os Macatitas habitavam, e também todo o Monte Hermon, e se estendia por toda a região de Bazã até Salcá, quer dizer, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha vencido e tomado as suas terras. Entretanto, os filhos de Israel não expulsaram os gesuritas nem os maacatitas, de maneira que até hoje os filhos de Gesur e Maacate seguem vivendo entre os israelitas. A tribo de Levi foi a única que não se deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo e consagradas a Yahvé, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes orientara. Aqui, depois nós fechamos com essa palavra, né? Vamos ver o versículo 15. A tribo de Ruben. Moisés concedeu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo as suas famílias, clã por clã. Portanto, tiveram por território desde Aroer, que situa às margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade que fica no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medebá, até Hesbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jazá, Kedmot, Mefaat, Kiriatim, Sibma, Zeretzaar, na Arabá, na encosta do vale, Bet Peor, a subida do monte Pisga, e Bet Jesmot, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom. Moisés havia aniquilado o reino de Seom e os príncipes de Midian. Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá, todos os vassalos de Seom, que habitavam naquelas terras. Entre os que foram mortos na guerra, o povo de Israel matou à espada Balaão, filho de Beor, místico adivinho. Assim, os limites das terras dos filhos de Ruben eram demarcados pela própria margem do Jordão e seu território. Essas cidades e suas aldeias foram a herança concedida aos filhos de Ruben, segundo suas famílias, clã por clã. Na verdade, o melhor, a expressão é Ruben, né? Tá? Primeiro filho, Ben, filho, Ru, né? Ruben. A tribo de Gade, primogênito, né? Então, primeiro filho, primogênito, Ruben. Agora, a tribo de Gade. A tribo de Gade, também clã por clã. Moisés outorgou as seguintes terras: o território de Jazá, todas as cidades de Gileade e metade da região onde habitavam os amonitas até Aroer, próximo de Rabá. Estendia-se desde Hesbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até as terras de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucot, Isafon, o restante do território de Hesbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa foi, portanto, a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias, com suas cidades e povoados. Agora, queridos, a meia tribo de Manassés. Do versículo 29 ao 33, encerrando o capítulo. Moisés entregou à meia tribo de Manassés uma parte, segundo suas famílias, clã por clã. Esses descendentes de Manassés, que também a pronúncia é Menassê, né? Esses descendentes de Manassés receberam um território que se estendia desde Manaim, e incluía todas as terras de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair em Bazã, 60 cidades. Preste atenção de novo, 60 cidades. Metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território outorgado à metade dos filhos de Maquir, filho de Menassê, ou Manassés, clã por clã. Essas, pois, são as heranças que Moisés repartiu nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, diante de Jericó, ao Oriente. Mas a tribo de Levi, Contudo, Moisés não outorgou herança material, porquanto Yahvé, o Deus de Israel, é a sua plena herança, como lhe havia prometido. Maravilhoso, irmãos. Nesse capítulo, nós vemos alguns princípios excepcionais para a nossa devoção. Primeiro, Yahvé, o Senhor, o Eterno, o Criador, Deus e Rei Soberano, foi Ele que conquistou a terra prometida para os filhos de Israel. Primeiro aspecto para nós agora. Foi o Senhor quem conquistou a terra prometida para os filhos de Israel. Moisés foi um instrumento maravilhoso. Josué foi um instrumento. Arão, Eleazar, Caleb, os líderes tribais que foram fiéis ao Senhor, os outros levitas que foram fiéis ao Senhor, ou seja, todos aqueles que mantiveram a sua fidelidade ao Senhor foram instrumentos na mão do Todo-Poderoso, mas é importante que nós afirmemos e reafirmemos: quem conquistou a vitória, quem concedeu a Canaã, quem deu essa terra, quem conquistou a terra prometida para os filhos de Israel, foi o Senhor. Amém? Então, em primeiro lugar, quem conquistou e quem conquista é o Senhor. E Ele usa os instrumentos que se colocam na mão dEle para serem tocados. Então, irmãos, hoje em dia é a mesma coisa. O Senhor concede aquilo que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. O Senhor concedeu em Cristo Jesus a vida, a eternidade, a recuperação da sua imagem e semelhança, o processo do novo nascimento com a santificação, objetivando a glorificação, quando então nós seremos, não teremos mais esse corpo mortal. Irmãos, tudo foi gerado por Ele, criado por Ele e concedido por Ele. É Ele quem nos dá a terra prometida, a vida prometida. E claro, isso culmina no céu, no novo céu, na nova terra. Isso desemboca na eternidade, no infinito. Maravilhoso. Então, lembre hoje, não fique ansioso quanto ao futuro, mas confie que aquele que prometeu é o mesmo que concedeu. Aquele que promete é aquele que concede. É Ele quem gera em nós o querer e Ele quem opera em nós o efetuar da sua vontade. Eu posso dizer não? Posso. Claro que posso. Posso rejeitar? Sim. Mas quem aceitar a graça é de graça. Custou caro para Jesus, custou caro para Deus. Quem aceitar o seu favor imerecido, então desfrutará da plena ventura. Em primeiro lugar, quem concede? Deus. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina? O texto fala de distribuição de territórios específicos para cada uma das tribos. Isso resulta na constatação de que todos foram contemplados em Israel. Não houve quem fosse deixado de fora. Não, todos foram contemplados. O propósito do Senhor, irmãos, foi esse, de conquistar a terra e as 12 tribos de Israel serem contempladas, e ele contemplou a todos. O propósito do Senhor para a igreja é esse, que nós experimentemos e todos experimentemos do seu amor, da sua graça, da libertação, do perdão, da transformação, da santificação, da glorificação. Aí é sem fim aqui, se eu continuar. Então, só quero reforçar: Deus concedeu, Deus conquistou a terra e depois ele distribuiu para todos. Todos são convidados para essa festa. Agora, se alguém não quer vir para a festa, outros virão, outros serão convidados. Mas essa festa da vida abundante, plena e eterna, essa festa está ao nosso dispor e Deus convida a todos. Em nome de Jesus, que você que está ouvindo, aceite o convite e desfrute dessa vida plena e abundante, e dessa vida eterna, em nome de Jesus. Primeiro, Deus conquistou, Deus concedeu a vitória, ele usou os instrumentos, mas ele conquistou. O anjo do Senhor acompanhou, os anjos acompanharam, foi o Senhor quem deu a vitória. Senão seria impossível. Segundo, ele conquista a vitória e distribui a todos. Todos são incluídos, todos são chamados. Aí, poucos escolhidos, por quê? Porque alguns não querem. Alguns não querem. Rejeitam a graça de Deus. Por isso, logo você entende, nós não cremos de modo algum, e eu não vou ministrar sobre isso agora, mas nós não cremos de modo algum, seria contradizer toda a Bíblia, falar de uma graça irresistível. Ou seja, o sujeito é obrigado a aceitar a Deus de qualquer jeito, ele já veio. Predestinado para aceitar e por isso ele aceitou. Logo, se ele é predestinado, ele não fez parte disso. Foi Deus quem o escolheu antes da fundação do mundo. Eles dizem isso, uma linha teológica, e eu não quero nem mencionar, porque senão vou ter que dissertar. O Senhor predestinou os que vão se perder também, então esses seriam os escolhidos, seriam salvos, os que não se salvaram é porque não foram escolhidos. Então, queridos, isso aniquila o caráter de Deus, aniquila a santidade de Deus, compromete tudo. E não adianta dizer não, não, não compromete, porque Deus é soberano, porque ele conhece todos os corações e tal, tal, tal. Irmão, se ele conhece todos os corações que ele mesmo fez e antes de nascer ele não é capaz de fazer alguém com condição e arbítrio para decidir se quer ou não quer, então ele não é Deus. Então tem que ter um outro maior do que ele, porque esse não seria Deus. Então isso aniquila a ideia de uma graça irresistível, que a pessoa não pode dizer não. Aniquila o caráter de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus, a santidade de Deus, aniquila tudo e depois vem aniquilando, como um castelo, vem aniquilando parte por parte, vem jogando tudo por terra na Bíblia. Mas fica só esse parêntese para você depois refletir e eu espero que você procure pessoas que possam te ajudar a entender que isso aniquila a pessoa de Deus. Se ele for assim e maligno desse jeito, mesmo que se diga, ah, não, é soberano e conhece e tal, Pode-se falar o que quiser, pode usar um versículo isolado aqui, outro ali, um em cada livro, e fazer uma miscelânea, mas eu quero dizer, isso aniquila por completo no raciocínio de uma criança de 5 anos até alguém de 100 anos, aniquila tudo que diz respeito a Deus. Então, era possível dizer não ao Senhor, muitos disseram não e arcaram com as consequências. Hoje é possível dizer não e arcam com as consequências quem diz, aquele que diz não. Aqueles que dizem não. A consequência é não ter vida. Deus é vida. Quem não tem vida está morto espiritualmente. Então, em primeiro lugar, Deus concede e usa aqueles que desejarem como instrumento, seus filhos. Segundo lugar, o Senhor distribui e todos são convidados. Aqueles que aceitarem participarão da festa da vida, e aqueles que não aceitarem estarão fora da festa da vida, logo estarão na tristeza da morte, né? Na agonia da morte eterna. Não me refiro até essa morte, porque nessa todos passaremos desse corpo mortal, mas me refiro à morte espiritual, à segunda morte, ou seja, você será retirado do livro da vida, da história, da eternidade. Em terceiro e último lugar, Deus dá tudo, usa como instrumento seus servos. Deus inclui todos e todas, e todos aqueles que quiserem receberão. E em terceiro lugar, há um chamado especial para a tribo de Levi. Os levitas foram separados pelo Senhor para dedicar-se ao sacerdócio única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Começa com o tabernáculo no deserto. Depois eles exercem o sacerdócio já na terra prometida, isso vai até o templo e depois na volta do exílio, estou passando, né, milênio, na volta do exílio isso é recuperado e até hoje você tem os Coen, os descendentes diretos de Arão, que são da casa de Levi. Mas todos os levitas são chamados a dedicar-se ao sacerdócio. Já conversei bastante com vocês isso, só repito para alguém que esteja ouvindo, só rapidinho, hoje, em primeiro lugar, é tarefa do sacerdote dedicar-se à adoração do Senhor. Não tem nada a ver com só cantar aqui. Não é um conjunto de cantores, não é um coral. Não é um grupo de cântico espiritual, não. Dedicar-se inteiramente à obra do Senhor. Ponto. Vão dedicar-se a isso. E qual é a herança deles? Nossa, a herança deles é a maior herança. A herança é estar na presença do Senhor e representá-lo como sacerdote. Quando nós entendemos no Novo Testamento que todos somos sacerdotes, na verdade já no Antigo se fala de Israel como reino e sacerdócio para Deus, tá bem? Mas no Novo isso fica explícito. E a Reforma Protestante trabalha isso assim como um ponto-chave para a Reforma. Entendemos que todos agora em Cristo Jesus somos. Claro, sempre fomos povo de Deus, então somos reino e sacerdócio, e todos somos sacerdotes, todos estão nessa divisão, só que há um grupo. Todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Na família, no seu dia a dia, na família, no estudo, no local que estuda, no trabalho. No local que se diverte, todos são sacerdotes, com deveres sacerdotais. Direitos e deveres sacerdotais. Mas, há alguns e algumas que vão dedicar-se exclusivamente, em termos de trabalho mesmo, de e antes de trabalho, dedicar-se de coração exclusivamente ao Senhor. Bom, esses não receberão porção em terra, porque Deus não deixou porção em terra para eles, mas a herança deles é a própria presença do Senhor. É maravilhoso. Eu creio nisso piamente até hoje. Todos os cristãos são reino e sacerdócio. Os levitas são aquela porção de nós que vai dedicar-se exclusivamente, não a cantar, mas a cuidar da obra como um todo. Eles faziam tudo. Eles faziam a limpeza do tabernáculo, voltando lá um pouquinho para o tabernáculo, faziam a limpeza, os altares tinham que ser limpos, os animais eram entregues como oferta, eram sacrificados, tudo tinha que funcionar assim com santidade, irmãos. Eu creio que hoje o Senhor ainda aguarda da igreja um grupo de obreiros e obreiras, pastores, pastoras, missionários e missionárias, que seja verdadeiramente levita, que se dedique integralmente, não tenha outra atividade, mas se dedique integralmente ao Senhor. Bom, esses não terão o que os outros têm. Não terão. Deus vai abençoar com porção em terra, com bênçãos materiais, com uma série de questões do dia a dia da vida, vai abençoar todos do povo dele. Vai abençoar indistintamente o povo dele. Mas esses terão como bênção a presença do Senhor e como herança a presença do Senhor. A sua herança não está na terra que vai ter, não está na propriedade, não está nessas questões. A herança é o Senhor. Mas, para tanto, para esses pastores, missionários, é necessário que as outras tribos, os sustentem. Porque a oferta era levada ao tabernáculo, parte dessa oferta era separada para a alimentação dos levitas. Quando eles conquistam a terra prometida, algumas cidades ao longo do território de Israel ficam reservadas para a morada dos levitas, de norte a sul, e mesmo até a época de Jesus, quando Israel é disperso, lá no ano 70. Você tem o sacerdócio. O que o Senhor espera é que todos ocupem o reino e o sacerdócio com santidade. Todos, todo Israel. Todo Israel, todo o corpo de Cristo. E o que ele espera é que haja levitas de coração que não se preocupem, não gastem a sua vida pensando nas coisas desta vida, também os outros vão ter que manter o sacerdócio, a função dos outros é tremenda. Manter o sacerdócio e ainda cuidar dos negócios dessa vida, né? Mas, por outro lado, não tem essa demanda do dia a dia das coisas da igreja, por exemplo, do reino. Igreja, aqui eu estou falando no sentido maior, não denominação do reino. Mas os outros têm uma função estratégica para Deus, porque eles estão inseridos lá onde estão as pessoas. E os levitas têm uma função estratégica também, porque eles não estão inseridos onde estão as pessoas, na escola, no trabalho, no lazer, mas eles vão servir ao Senhor e vão servir à casa do Senhor e vão servir ao povo de Israel ou ao corpo de Cristo. Para tanto, só é necessário que cada um se entenda como uma das 12 tribos e, se não está em dedicação exclusiva, tem que sustentar quem está, os levitas. Ponto. Mas não é sustentar como a gente tem visto hoje, Pessoas que, em nome disso, vão construindo verdadeiros impérios e coisas assim, ou mesmo que não sejam grandes impérios, mas perderam a noção da santidade de Deus com essas coisas e acabam, né, exagerando. Não, levita não pode. Levita tem que pensar na palavra de dia e de noite, tem que pensar na limpeza dos corações, tem que pensar na oferta ao Senhor, que tem que entregar ao Senhor, tem que pensar no corpo de Cristo, falando já para nós, né? Pensar no corpo de Cristo, na criança que nasce, para que ela cresça na presença do Senhor, no adolescente, para que ele tenha uma experiência com Deus, no jovem, para que ele seja de fato salvo e se torne um missionário, ou seja um bom testemunho onde estiver vivendo. No adulto, tem que pensar nisso, no idoso. O levita tem que pensar nisso, não tem que pensar em construir império ou mesmo exagerar nas posses. Os levitas tinham cidades para os levitas e sustento, ponto, acabou. Cidades, né, com casas para morar e sustento, ponto, acabou. Como é difícil hoje fazer o povo retomar essa questão. Então, eu espero, irmãos, que essa palavra seja motivadora para que nós hoje, amanhã, no entrar amanhã, estejamos primeiro dizendo: o Senhor conquistou a terra prometida, e nós digamos: o Senhor conquista a vida prometida, conquistou na cruz a vida prometida para nós, selou a conquista na ressurreição, consolidou no anúncio para os discípulos e apóstolos, né? Posteriormente, na aparição, subiu ao céu, está para voltar, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que conquista a vida prometida. Em segundo lugar, o Senhor convida a todos para uma divisão, para uma partilha, também, tá, para não haver uma partilha de tudo que ele tem de graça. Ele convida a todos, e aqueles que quiserem e se achegarem receberão. E terceiro, que haja levitas de novo na casa do Senhor, mas levitas com coração levítico, não com coração dividido, um pé aqui, um pé lá. Não dá. Assim, quem tem um pé aqui, um pé lá, não vai agradar a Deus, não vai virar, né? Então, que Deus nos abençoe e motive a todos nós, firmado nessa palavra. Falta uma informação. Você pode ler e falar assim: ah, foi distribuído, a terra foi distribuída para 12 tribos, mas os levitas não receberam uma porção, um território inteiro em terra, então que conta é essa? Né? Então foi dividida por 11? Não, foi dividida por 12. Explico a você: os levitas não receberam, tá bom? Um território, todo um território, não. Por outro lado, da casa de José, Efraim e Manassés, que aparece aqui com meia tribo recebendo, os dois, a casa de José foi honrada, e os dois filhos de José se transformaram em duas tribos. Então, aí você completa as 12 tribos, tá bem? Você completa as 12 tribos. Efraim e Manassés e Levi, só que Levi espalhado por todo Israel, com algumas cidades dos levitas e com sustento, só isso. E com a da parte administrativa, né? Mas a dedicação e a porção e a herança deles, ah, Senhor, levanta entre a juventude da tua casa, levanta, Senhor, jovens que queiram dedicar-se única e exclusivamente ao Senhor, sem ter contato, direto com aquilo que os outros irmãos estão tendo, e eles não são menores e eles não são maiores. Maior tarefa é a deles por manter o sacerdócio estando inserido em meio à sociedade. Linda tarefa, porque eles estão inseridos onde nós não estamos. Coisa sublime é essa, Senhor, para as 11 tribos. E para a tribo de Levi, Senhor, levanta uma geração que vá até o tempo da tua volta, que não está inserida lá no meio e nem vai ter uma porção, territórios muito grande, nada disso. Tira isso do coração de líderes religiosos e gera uma geração sem apego a isso. Em nome de Jesus, mas eu te peço, Senhor, faça, Senhor, com que essas 11 tribos mantenham um testemunho maravilhoso e sustentem esses obreiros missionários. E essa tribo de Levi surja e ressurja, Senhor, da palavra do Senhor, com gente absolutamente dedicada a inspirar os irmãos, a orar pelos irmãos em primeiro lugar. A ler a palavra com os irmãos, desde criança até a idade mais avançada, Senhor, a cuidar do rebanho do Senhor, a cuidar daquilo que é agradável ao Senhor. Senhor, levanta uma geração com esses dons diferenciados, Senhor. Cada tribo tinha um perfil. Cada filho de Jacó tinha um perfil. Então, que cada irmão e cada denominação e cada igreja e cada parte do corpo de Cristo, de acordo com o perfil que o Senhor criou, exerça o seu dom, dê o seu tempo, o seu talento, exerça o seu ministério, e todos inseridos em meio à sociedade ou dedicados, mais reclusos, Senhor, por outro lado, mas também cuidem do rebanho do Senhor, porque o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Opera isso, Senhor. Eu te peço, estou orando, e que a tua graça, Senhor, inunde o coração dos irmãos e das irmãs hoje. E ao findar desse sábado, ao iniciar desse domingo, importante para o Brasil, para as eleições, que eles tenham uma postura santa, dedicada ao Senhor, de testemunho, e não se deixem embaraçar pela atitude de outros que não têm a tua presença, Senhor, mas que esteja no coração de cada um dos irmãos essa declaração: quem conquista é o Senhor, quem vai dar vitória é o Senhor. Não de uma prefeitura, não de vereador, não é isso, mas quem vai dar a vitória da vida prometida é Deus. E Ele convida a todos para participar da festa da vida e distribuir dom a todos, e talentos, e ministério, e tempo. E que todos recuperem essa ideia. Precisamos entre nós de pessoas que de fato e de verdade, de fato e de verdade, sejam levitas, para limpar, para faxinar, para abrir a porta, para fechar a porta, sim, para arrumar instrumentos, para tocar instrumentos, para ministrar a palavra, para tudo, Senhor. Levanta, levanta, levanta. Estou mencionando 3, 4, 5 atividades em 500. Mas eu creio que o Senhor vai fazer essa obra por essa palavra. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,